Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Aqui é Alexandre, todo Jovem Nerd, e eu já fugi de restaurante depois de ver o cardápio. Aqui é o lado fútil da senhora Jovem Nerd, e eu não quero homem fudido, meu amor. Pois, aqui é a portuguesa, e eu vi o Jovem Nerd da Zagal pagarem de casal gay. Que isso? Naquele programinha lá, urbano. Que isso? Pagaram de casalzinho gay. Ah, foi muito... Ficou ridículo. Você vê que essa parte eles não estão rindo, né? Ah, é, pois, estão putos. Eu não tô puto. Porque eu não paguei nada. Quem pagou de gay foi o Jovem Nerd. Eu falo, eu acordo de mau humor. O porra do Jovem Nerd olha pra merda da câmera e fala, ah, é mesmo. Os dois estavam dividindo a mesma câmera, a mesma webcam. Todos craquetados. Tava muito bem. É porque é idiota aqui. Não pensa que as pessoas não sabem que todos moramos no mesmo apartamento, as duas famílias. Olha aqui, mas que favela é essa? Só que... ninguém precisa saber. Ninguém dessa sabe favela. Disso aí, o balãozinho é bem. Foi uma foda. Bem, aqui é a Zagal e eu já gastei R$400 num jantar. Diferente. Por pessoa. Muito bom. As pessoas estão com saudade da senhora Jovem Nerd, da portuguesa. Aqui estão elas para falar sobre o lado fútil da vida. Nós somos fãs do Amaury Júnior e vemos quase todo dia o programa dele, né? Porque a gente gosta de ver um pouco daquele universo que a gente chamou, denominou de quê? Universo, meu amor! Então vamos falar, essas duas malucas contar as histórias que nós passamos pela alta sociedade. Às vezes a gente raspa na alta sociedade, né? Raspa e volta, mas é... Não, meu amor, não vou voltar não, meu amor. Eu vou ficar lá. Então vamos para esse papo maluco depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Agora vamos para mais uma leitura de caneladas e nerdcasts deste e-mail. É, tá uma graça isso. Então vamos entrar com a música direto? Azaghal, vamos falar de Nerd Store, porque finalmente, finalmente! É, meu querido, não só nós trouxemos duas camisas fodásticas, como se isso não nos bastasse. Putz, grila. Nós inventamos de fazer um produto tão pedido por nossos... Muito pedido há muito tempo, gente. Nossos queridos leitores e ouvintes. Pra quem decodificou o código Morse no final do Nerdcast sobre teorias da conspiração, aí vai, finalmente, canecas, Azaghal! Exatamente, Jovem Nerd. Teremos canecas da série Nerdcast. Muito bom! Ficamos quebrando a cabeça um tempão pensando que tipo de caneca que a gente pode fazer. Com a cara do nerdinho? É, porque foi a primeira ideia, né? Vamos fazer um nerdinho, caneca, tararéu. Com a foto minha? Será? Mas aí veio uma ideia. Veio uma ideia fantástica. Da portuguesa. Sim. Muito boa, muito boa. Num brainstorm de muitas loucuras. Isso, exato. Sai, mas quando é boa. Chama-se Caneca Nerdcast. Isso. Ela tem só as melhores frases já proferidas nos Nerdcasts até hoje. Muito bom, cara. E a arte dela é isso, só frases do Nerdcast. Isso, nós brincamos com vários tipos diferentes. Sim, né? Claro. Mas tem tudo, você vai encontrar, cara. Você vai ficar brincando de achar as frases. Tem, por exemplo, a potencial. Ou, meu irmão, tu é a cara do Tamir. Tem tapa na cara, tem nome da blanda, blanda, tem mega boga, tem um monte marcar, de frases. Tem muita coisa, cara. Olha aí agora na Nerd Store, a caneca é barata. Cara, é ridículo o preço. Ridículo. Na boa. Isso é um presentão. Não, e a caneca é maneiríssima. Preta, com letras de cor dourado sem brilho. Exato. É uma coisa meio daquele pôster do Oscar, isso, lembra? Isso, exato. Os quotes, né? As falas. Mas ela é bem chique. É chique, não é? É discreta, não. É chique. Perfeito pra você botar aí na sua mesa, no escritório. Isso, pode até botar uns lápis dentro, ou beber. Fica maneiro, estilosa. Fica maneiríssima. Cara. Tirar onda, né, com o pessoal do escritório, caraca, né, cara? Caraca. Então essa é a hora. Se você tava se segurando até então, não tem mais por que se segurar. Exato. Compre suas camisas. Exato. Compre sua caneca. Exato. Aproveite que a gente embrulha a caneca nas camisas pra proteger mais. Então compre a sua correndo pra ver se chega antes do Natal. É, exatamente. Aproveite enquanto os correios ainda estão funcionando. Porque conforme eles vão avançando dezembro adentro, vai indo tudo pro caralho. Muito bem, então acesse agora nerdstore.com.br e vai atrás da sua caneca Nerdcast. Muito bem, agora nessa sessão networking, temos que mandar beijos e abraços, né? Porque a vida é feita de networking. Sim, são, né, pessoas que, né, realmente... Pessoas importantes para nós. Importantes para o Nerdcast. Sim, todos vocês que estão vindo são importantes. Sim, exato. Mas tem pessoas mais importantes. Não fale isso. A gente quer mandar um beijo especial para Maíra Orenpuller, da Agência Master. Exato. Que é muito nossa amiga. Porra! Nossa! Ela é uma profissional de publicidade da Agência, sim, Master, que apresentou o Nerdcast pra uma cacetada de gente. Exato. Ela comprou aquele desafio dos 5, fez 50, sei lá. Exatamente. Um monte de gente, Maíra da Master me apresentou o Nerdcast, Maíra da Master. Muito bom, gente, muito obrigado pelo seu carinho e consideração para com o Jovem Nerd. Exato. Um beijão no coração. Ainda no tema publicidade, Jovem Nerd. Sim. Nós estaremos em São Paulo, agora, segunda-feira, dia 1 de dezembro do ano de 2008. Ué, mas a gente não disse que a gente ia a última vez em São Paulo? Sim, a questão é que nós estaremos exclusivamente a convite do nosso amigo Ken Fujioka. Sim. Na conferência de planejamento do GP, que é o grupo de planejamento. Sim, né? Sim. Que é para profissionais de planejamento. CPGP, né? Conferência de planejamento do grupo de planejamento. É uma parada específica para quem trabalha nessa área de planejamento, sim, e tal. Então, porque o Ned já perguntou por que vocês estão falando isso, então? É porque a gente queria agradecer publicamente. E, na verdade, também pra esfregar na cara das pessoas, né? O que nós estamos fazendo por aí, né, cara? Não, mas é legal, isso, pô. Não é pouca merda, cara. É maneiro, são, cara. São profissionais respeitáveis. Sim, isso é bom. Isso descolados, eles são todos descolados, você, sim, viu? Sim. Já encontramos o Ken Fujioka, né, e o pessoal lá da JWT, e eles eram descoladaços. Super. Com esteletas gigantes, né? É. Camisas de beisebol, acho que é maneiro. Muito bom. Então, obrigado, gente. Estaremos aí segunda. Mas, vamos aproveitar esse papo e falar o seguinte. Vocês prestem atenção. É, porque, meus amigos nerds. A gente disse que a gente ia em 2008 pra São Paulo pela última vez nesse evento do Super-Homem, sim, que passou agora. Era, né, fato. Mas. É. Mas. Mas o local, a FENAC, ficou tão abarrotada de gente. Sim. Os executivos da Warner Brothers ficaram tão impressionados, sim, com o resultado daquele bate-papo que a gente teve lá, que eles falaram, esses caras têm que vir de novo. É. Então, a convite da Warner Home Video, meus amigos, a Warner, na verdade, está proporcionando isso a vocês. Nós estaremos novamente em São Paulo ainda em 2008, caralho! Putz grila! Excelente! Para falar sobre o que, Jovem Nerd? O que? O quê? O que caralho a gente poderia falar sobre o Warner do Brasil? Muito bom! Aguardem mais informações! Último recadinho, escutem Dimensão Nerd, podcast dissidente do Jovem Nerd. E não se esqueçam do Draconiano, conto, webconto do nosso amigo Tucano. Isso, muito bom, os links estão aí no post. Vamos para o primeiro e-mail, que é uma coisa muito importante. Azaghal, vou até tirar a música aqui. É, tire a música séria. Galhofa, né? Exato. Que é o e-mail do Juarez Barkman, que é analista de sistemas, 24 anos, de Blumenau, Santa Catarina. Isso, está vivendo o inferno. Pois é, então ele falou o seguinte, olha, mora em Blumenau, E como vocês devem estar acompanhando, a situação nessa cidade e em outras vizinhas é de calamidade pública. Vivemos simplesmente a maior catástrofe natural da história do Brasil. E por mais que vocês vejam imagens e reportagens na internet, televisão, jornais, ver tudo isso aqui ao vivo é ainda mais chocante e desolador. Nesse exato momento, nossa bela região tem a aparência de um território de guerra, Zagal. Lama para todos os lados, construções e carros destruídos, falta d'água potável, energia elétrica, gasodutos, estradas explodindo, helicópteros sobrevoando as cidades sem parar em busca de sobreviventes. Tá um pandemônio, cara. Em meio a esse caos todo, estamos contando com a emocionante solidariedade de milhares de pessoas de todo o Brasil que estão enviando donativos para auxiliar os flagelados e reconstruir as cidades. Gestos que jamais serão esquecidos pelo nosso povo. Porém, precisamos de mais ajuda. Os desabrigados precisam de roupas, calçados, água potável, alimentos não perecíveis, colchões, cobertores e medicamentos, gente. Cara, a gente fica impotente, assim, meio impotente numa situação dessas, né? O que, que a gente vai fazer? Mas dá pra fazer alguma coisa. Exato. O que a gente fez aqui, que era possível pra nós, né? A portuguesa começou a juntar coisas, roupas que ela não usava mais, e aí eu fui olhar no meu armário também e achei várias, né? Que a gente tem várias roupas que vão ficando no canto que a gente simplesmente para de usar. Não é porque rasgou, porque ficou velha, mas é porque não dá mais, ou porque a gente comprou outra blusa que acha mais legal e... Uhum. Então essas, a gente fez aqui sapatos, roupas, tudo nosso, das crianças que a gente tinha. Até, inclusive... as blusas da Nerd Store que não passaram no controle de qualidade por algum defeito na estampa, uhum. algum, que a gente não manda para os clientes, que a gente separa para reparo, ou então deixa, né, quando não tem reparo, ela fica ali no refugo. Essas blusas que são utilizáveis nesse momento, então, exato. Elas todas foram para lá, para o pessoal, cara, para se vestir, né? O nego perdeu tudo, cara, é terrível. É terrível. E aí você olha assim, a gente tirou o quê? 3 sacolas grandes aqui, né, que uhum. a gente conseguiu. E parece pouco, mas quando a gente chegou lá nos bombeiros para deixar, tinha uma sala lotada. Porque se cada um levar uma sacola, duas ou três, você enche uma sala, cara. E isso faz a diferença. Ele falou aqui que no site da prefeitura de Blumenau, que é blumenau.sc.gov.br, tem um link com as informações pra quem quiser contribuir. Não, mas eu vou falar, é mais fácil fazer assim, cara. Se você tá interessado em contribuir com donativos desta forma, né? Comida não perecível, cobertores, uhum. colchões, roupas, o que seja, qualquer coisa nesse sentido, você é simples pra caralho. Pega essas paradas e leva no Corpo de Bombeiros. Ah, é? Qualquer, qualquer lugar do Brasil. Porque o Corpo de Bombeiros trabalha junto com a Defesa Civil. Uh-huh. Então eles estão arrecadando essas paradas todas e encaminhando. Não, não tem nada mais simples se você for doar coisas suas, sem ser dinheiro, né, claro, do que levar no Corpo de Bombeiros. Resolve o problema rapidinho. A gente foi aqui, o Corpo de Bombeiros do lado, os caras estavam lá todos solícitos, ajudaram a gente a descarregar rapidinho e excelente. Agradeceram. É isso. É então, simples. Vamos aproveitar a oportunidade, né? Cara, e ajudar as pessoas que elas estão realmente... O nego tá ferrado, muito cara. Muito necessitadas lá, cara. Tem que ajudar as pessoas quando elas precisam, né? Muito bom. Continuando os e-mails. Sim, LH, 26 anos, garoto de programa, piadinha, né? Assustadora no começo. Ele é desenvolvedor de software, né? Minha cabeça explodiu quando eu conheci o Akinator. Ai, peraí, todo mundo tá mandando. A internet, ela tem essas paradas, né, cara? Tem um hype de alguma coisa. Antes era aquele Labrutz. Já viu isso? Hã? Labrutz ou Labrutz. O que que era? É um joguinho infernal de luta que você não faz nada a não ser criar um personagem e ele vai lutando. É um inferno. Mas é francês. Isso, todo mundo manda e-mail desse Akinator já há 2 semanas, então vamos falar disso. Aí ele diz que o Akinator do site www.akinator.com é um web genius, ou um gênio da web, uhum. né? Gênio no sentido lâmpada mágica. Basicamente, o que acontece? Você pensa numa pessoa, ele vai fazendo perguntas, você responde e ele acerta. Mas você não bota nada, você só pensa. É isso. Você pensa na sua cabeça, uh-huh. no seu cérebro, uh-huh. numa pessoa, sei lá, Jovem Nerd, por exemplo. Cara, é que nem aquele Darth Vader do Burger King que adivinhava. Que você é? Não lembra? Não. Então, era mais ou menos assim. E aí você vai respondendo, ele vai perguntando de região e tal, e aí no final ele fala Jovem Nerd. Exato. O que todas as pessoas têm mandado é que elas pensam no Jovem Nerd e o desgraçado acerta. Agora, eu vou falar pra vocês que eu já fui nesse site há um tempo atrás. Logo que começou essa febre, começou os e-mails, eu fui lá ver, conferir. Ah, e aí eu pensei no nome. Pensei em Nanok. Porra! Mas ele não descobriu. Ah, cara, calma. Ele falou, you got me, não sei o que lá. Aí no final, quando ele não sabe o nome, ele não descobre, ele tem um espaço pra você sugerir. Ah, mas é aí que ele passa a descobrir. Isso, aí eu botei lá Nanok, né? Não sei. Mas eu também abandonei. Lady Purple Lynn. Nossa. 20 anos Natal, Rio Grande do Norte. Sensacional a entrevista com Cazé. Muitos elogios, pessoas gostaram bastante. Não é? Certamente tem um. As pessoas ficaram meio assim, porque ele não é, né, aquela euforia toda. Ah, o cara normal, pelo amor de Deus, né? Mas olha, ela continua aqui. O que realmente me fez escrever esse e-mail foi minha revolta. Sim, nerds, é uma canelada. Até agora eu me pergunto, por que cargas d'água alguém não perguntou ao Cazé se tinha um gengibre no Acre? No Paraná todo mundo acredita, mas não tem pra que dar telefone. Eu quero saber o telefone do Acre. Calma, eu tô abrindo aqui o site. Ah, meu Deus. Agora eu quero conferir. Juro que tive um momento rápido de êxtase quando o Jovem Nerd disse, aí eu te pergunto. Aí eu pensei, é agora. E abriu um largo sorriso, mas ele veio com uma historinha de gravar via site. Que decepção é essa, Azaghal? A gente deixou essa passar. Deixou. Foi uma canelada. Mas eu acho que tem, hein? Tem? Não, não tem, cara. Tem aqui, ó, R-O-A-C. A-C não é Acre? Olha só. Roraima ou Roraima, né? Roraima e Acre. Isso, toma aí. Caraca! Toma aí, cara. Falando em Acre, último e-mail, Rafael Freitas, estudante Pelota. Não, não é pra sacanagem, ele é de Pelotas. Sim, mesmo. Sim. Até o último sábado, dia 22/11, ele se recusava a acreditar nessa historinha do Acre. Uhum. Pensava ser besteira, como ele diz. Besteira, tá. Conspiração do Acre, af. Aqui na cidade dele, que ele pede pra não fazermos piadinhas sobre Pelotas, então a gente vai, né, respeitar, uhum. Por que não? Tem um time de futebol que estava participando de um campeonato, mas whatever. O importante é que eles iam jogar, supostamente, em Rio Branco. Há muito tempo que a gente não falava do Acre, mas esse e-mail é chocante. É bom. Um empresário daqui patrocinou a viagem. Ah, okay. Não só do time, como de alguns torcedores, e ele foi pro Acre. Caraca, parabéns, que coragem. Até a última conexão, antes de Rio Branco, tudo bem. Porém, quando começamos a rumar diretamente para, supostamente, Rio Branco, uma comissária de bordo com cara de louca começou a mandar todos os passageiros fecharem as janelas do avião. Como assim? Na hora de aterrissar, ela começou... Fecha a janela, fecha a janela, fecha a janela, fecha a janela. Como assim? Senhor, por favor, fecha a janela. Que isso, cara? Loucura, né, cara? Aí ele diz que estranhou a atitude da senhora e imediatamente lembrou de nós. Ah. Quando aterrissaram, foram direto para o estádio, Jovem Nerd. Uhum. Mas detalhe, o ônibus em que eles foram colocados tinha janelas pintadas e não dava pra enxergar o lado de fora, cara. Não é possível. Tudo bem que não tem foto, né? Mas tudo bem, a gente vai, né? Vamos indo. Quando chegaram no estádio, ele já estava ficando maluco com essa parada. Desembarcaram do ônibus já dentro do estádio. Deve ter sido no meio do campo, né? Que era minúsculo. E pasmem, não havia torcida do time de Rio Branco. Meu Deus! Aí ele foi se dirigir a um funcionário que estava varrendo o chão pra perguntar sobre o que estava acontecendo. Por que não tinha torcida do Rio Branco? Uhum. O cara virou e falou... Vocês fazem perguntas demais. Ah, não, cara. Não, tá e demais. Saiu andando. Mas quando ele ia embora, olhei para o crachá e foi aí que a minha cabeça explodiu. Ou a dele, no caso. O crachá tinha o símbolo de onde? Não acredito. Da Globo. Da... Não, cara, é uma historinha, cara. Ah, mentira. Meu Deus. Ele se recusou a acreditar naquilo e ficou com vergonha de falar pros outros, né, sobre essa conspiração. Que porra né, é essa? Aí ele diz que o pior não parou por lá. Na volta pelo aeroporto, eles pediram pro motorista dar uma parada que eles queriam conhecer a cidade. E o motorista disse assim... Aqui não tem nada para se ver. Ele deu uma olhada mais do que significativa para o segurança da transportadora, que era um militar. Meu Deus, cara, não é possível, cara. Aí ele diz aqui, eu juro que não acreditava nessa conspiração, mas depois de passar horas em Rio Branco, aspas, eu não vi nada nem ninguém. Sensacional, não morre, cara. A gente recebe e-mail toda semana disso, cara. Que faz, né, cara? Não, a gente tem que repor essas camisas, Acre, você acredita, né? Tá demais. Muito bem, vamos lá. E aí? Gente, por onde começar? Tá, eu adoro as namoradas. Não. O quê? Eu não estou reconhecendo sua voz assim. Ah, é, pois. Eu tenho que fazer esse sotaque desgraçado? Agora tu vai pagar no meu amor. Ai, meu Deus. Mesmo porque agora a senhora Jovem Nerd, ela não fala mais normalmente. Ela não fala mais. Ela só fala como uma socialite. Quando não, uma socialite usando o inglês do Borat. Pois, vai ter que fazer os dois. É isso que nós queremos aqui. É. De agora em diante, acabou. A senhora Jovem Nerd mudou o padrão de vida. É. Esse personagem vai deixar de ser aqui piada interna e vai passar a ser público hoje. Não, porque eu e as portuguesas, meu avô, agora já aderimos ao novo patamar. Porque nós ligamos o modo maluco agora, sabe? Não, deixa eu falar, gente, porque assim, o Jovem Nerd e o Azaghal agora, né, são famosos, meu avô. Então, a gente não quer se ficar embarangada, entendeu? Porque tem um monte de fã bonita aí, então a gente agora aderiu ao mundo, meu avô. Estamos com nossa personal trainer. Pois, agora vou ficar bonitona. Compramos também óculos gigantes, que você sabe. Eu comprei uma faixinha para botar no cabelo. Cara, ela comprou, meu amor, uma fachetes, né? Que é gigante. Também um arco com uma flor gigante, meu amor. Não, este eu troquei, este eu não tive coragem. Ainda não cheguei neste padrão. Eu tinha acabado de comprar um óculos gigante e uma faixinha para o cabelo. E estava voltando para casa toda feliz. Estava me achando a mamadana. Aí ela estava a chegar da escola, soltou da van. Ela, meu Deus, mas que peru. Ela, meu Deus, é minha mãe. Ela não reconheceu. Ela, mãe, mas que é isto? Eu, agora, meu amor. Vai se acostumando. Estão demais essas duas. Temos que atingir um patamar, meu amor. Não podemos voltar. Óculos gigante é aquele estilo Paris Hilton, né? É, pois. Meu amor, você já viu gente rica com óculos John Lennon, meu amor? Eu não vejo. Isso é óculos pra fudido e hippie, meu amor. Acorda! Gente bem sucedido usa Chanel, aquele ser gigante no óculos. Dior. Vamos chegar lá, viu? Ainda chego lá. Nem que eu compre o falsinho, mas chego lá. Simplesmente um luxo. Olha, nós entramos na academia no horário promocional. É isso, ninguém precisa saber. Elas estão acumulando promoções, né? É. Porque elas fazem no horário mais barato, né? O horário. Pois. E além disso, fazem o pacote família. Exato. E além disso, é trimestral. Acumularam três promoções aí na academia. Que trimestral é mais barato, ser família é mais barato e o horário também. A gente vai atrás dos descontos para poder... Ah, claro. Pagar a personal trainer, meu amor. Meu amor, você acha que gente chique mexe naqueles aparelhos de musculação? Pois. Ficando peso? A gente entrou quando a primeira semana era uma derrota. Tentávamos trocar lá, botar os aparelhos no nosso, na nossa altura, botar os pesos, era uma vergonha, caía tudo. Fazendo força, professor lá de longe, tá tudo bem aí, meu amor? Tá, vai tomar no cu. Olha, o professor é uma graça, sabia? Quando a mulher é gostosona, ele dá toda a atenção, troca, faz tudo direitinho. Mas como são réis mortais como nós, é aquela coisa, tchauzinho, sobrancelhada de longe. Tá tudo tranquilo aí? Tá tudo beleza? É, mas agora não. Aí, meu amor, chega desta vergonha. Colocamos uma personal trainer, ela que agora mexe tudo, nós só ficamos de madrugada. Madame, olha aqui, não sei mexer na esteira. Bota aqui, por favor. Eu não mexo mais em nada, não aperto um botão mais. Ai, Jesus. Não limpo mais um equipamento, né? Antes de... Quando você sai, tem que passar um paninho. Não faço mais nada disso, meu amor. Mas a personal trainer também é um pacotão. Promocional. Verdade. É duas pelo preço de um. Meu amor, quem disse que rico não pechincha, tá? O rico é o que mais pechincha quando não paga nada. Exato. O normal é o rico não pagar porra nenhuma. Ah, exato, pois. O normal é esse. Os que mais pagam a conta certinho em dia são os fodidos. A gente ainda vai chegar lá, meu amor. Tem pessoas, celebridades como Mariah Carey, que ganham de seus fãs colares de 2, 5 milhões de dólares, sei lá. 10 milhões de dólares. A gente ganha caixa de bombom dos fãs. Então, meu amor, meus fãs, por favor, né? Vamos melhorar esses prêmios aí, esses brindes. Vamos melhorar esses presentes, por favor? Não, a gente já ganhou bons presentes da última vez. É o que vocês ganharam? Um box de DVD e um mega quadrinhos encadernado. Ó, oh, pois, olha isso. Tá melhorando. Mas isso nada serve pra mim, ganhamos 20 DVDs da Warner. Ah, é, pois. Eu adoro ganhar essas coisas. Ganhamos também o Guinness 2009, que é irado. Tá melhorando. É verdade. Ah, eu já li. Eu li aquele Guinness de cabo a cabo, mas eu ri tanto. Tá melhorando já. Já tá melhorando agora. Caixinha de bombom garoto, por favor, não mandem mais. Tá bom, meu amor? Simplesmente um luxo. Azaghal, um cara seleto, não usa bandejão. Não. Não consigo. Eu acho o fim do quando... mundo. Eu me sinto na merda se eu tiver que pegar comida com uma bandeja. Quando você tá fudido, você tem que ir no restaurante pegar a bandeja, que normalmente não é reta, é até aquela barriga no meio que é pra te fuder, que é pra derrubar o suco na escada, porque o restaurante que tem bandeja tem escada. E aí você pega a bandeja, o prato, depois você pega o seu talher enrolado em guardanapo. Sim. Além disso, leva o copo de suco na promoção, na bandeja. Mas que já vai derramando no caminho, por causa da barriga da parada. E depois tem que pesar tudo. Sim, sim. Área de alimentação, cara. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Aquele barulho de turba. Sabe, cara, aquilo é muito escroto. Pois, já saiu aí no noticiário, as bandejas da área de alimentação são mais sujas que a privada do shopping. É, verdade. Eu tô falando, cara, eu não suporto aquela merda. Não sei como que o povo consegue sujar mais do que uma privada. Ah, porque nego caga, passa a mão na bandeja e ninguém limpa a bandeja, você não tá nem limpa. Simplesmente um luxo. Outra evolução que nós estamos tendo no nosso padrão é que antes, quando eu viajava com a portuguesa pra São Paulo, ela tinha uma loja em São Lourenço, aquela cidade de fudido. Olha que a foi... cidade, quando não tem asfalto, fudeu. Era paralelepípedo. De fudido, porque não tem dinheiro pra botar asfalto. Se você tiver uma cidade que tem uma rua com paralelepípedo, é charmoso. Uh-huh. Mas passou de uma rua, é escroto. Porque a cidade, normalmente, quando é toda de paralelepípedo, tem cavalo. Uhum. E você já viu alguém raspar entre os paralelepípedos pra tirar os dejetos do cavalo? Ah, não. Os passarinhos ficam comendo titica, já viu? Quando o tempo fica seco, né, o negócio resseca todo e você vê os carros passando e o negócio subindo, cara. É, começa a voar com poeira de cocô. Vai no São Lourenço mesmo comendo restaurante na beira da estrada. Não, calma aí. A loja era bonita pra caramba. Sim, calma, não estou falando isso. A loja era meu amor. Era meu amor. Era estava loja... na cidade errada. Exato. Era a loja mais bonita da cidade. Faliu porque não tinha, né? Tinha tela. Era uma loja de presentes, né? É. Isso. Qual era o nome? Portal de Harmonia. Ah, oh, que bonito. No final, era Portal de Agonia. Era. Mas, então, passei a ter que ir pro inferno comprar mercadoria pra loja. Cara, quando você vai pro inferno, você toma uma ojeriza. Eu tentei. Vocês vão falar onde é o inferno que vocês sim, viram? O inferno era 25 de março, São Paulo. Eu tinha que ir pra lá, cara, que era o inferno. Olha só, a gente ia comprar várias paradas na 25 de março. Várias tranqueiras. Capa de celular, pingente de celular. Sim. Adesivo da Hello Kitty. Só tranqueira. Tranqueira, bicho de pelúcia. Que é isso que carteira falsica da Hello Kitty. Da puta. Era tudo falsica, meu amor. Cara, mas olha só, não era, ah, eu quero 5 dessa, 10 dessa, 50 dessa, por favor, manda pra minha loja em São Lourenço. Não era assim, cara. A gente escolhia os produtos, dava um nó na sacola. E carregava. Sacola, não fale sacola. Aquele saco de lixo preto. Sim. Era, saco de lixo. E empilhava. Eu levei uma mala que eu tenho, e a mala ela enchia em 5 segundos. E a partir daí, você começava a empilhar as coisas nessa mala. Sabe aqueles caras que catam lixo pra reciclar? Eu queria ver o Azaghal. Era o Azaghal empurrando as mercadorias. E a rua não é uma rua lisinha, bonitinha. Não. É escrota, cheia de poça nojenta. cheio de buraco. Toda vez que eu estava lá naquela porcaria, sofrendo que nem uma condenada, carregando sacola, me ferrando, eu ficava com ódio mortal. Todos os clientes, filhos da mãe, que pediam desconto, comprando numa loja bonita, com embalagem bonita, ainda pediam desconto e eu lá me ferrando. Porque os chineses, filhos da mãe, não dão um centavo de desconto. A gente paga à vista em dinheiro e eles falam, não, não, de quanto não, tá barato, muito barato. Tudo barato, muito barato, não pode, não pode ter conto, não, não, não tem lucro, não tem lucro. Balata é um cacete, isso aqui é tudo é vagabundo, minha filha. Coitada. E o melhor era o nome dos nossos fornecedores, né? Porque quando a loja inaugurou, era tudo uma beleza, nomes maravilhosos. Quando a gente passou aí na 25 de março, a gente começou a dar apelido pros fornecedores. É. Então tinha o Weirdo. O Weirdo? Era porque ele era muito esquisito. O Franjão. Franjão. A Beissola. A Beissola era uma chinesa que parecia que tinha posto Botox. Meu Deus. E o Franjão era aquele chinês com aquela franja reta. Franjão. Agressivo. Coitada, mas era na loja dela, era assim, coitada. Chegavam lá, ô minha avó, R$5,99. Você parcela em 3 vezes, meu amor? Olha, pelo amor de Deus, né? Olha, já teve gente que quis parcelar incenso de 1,20. Aí eu falei, por isso tu pode levar de graça, minha filha, porque eu não sou palhaço. E nessa época eu ainda trabalhava no hotel, então às vezes eu aproveitava pra comprar uns DVDs pornô enquanto a portuguesa tava escolhendo Hello Kitty. Ai, que ótimo! Casalzinho moderno. É isso quando não passa o Rapa, né? E começa a gritar o Rapa, e aí é barata boa, cara. Vai correr com uma mala com 20 quilos de mercadoria. Mentira que a gente não corria do Rapa, você é maluco? A gente não era camelô, seu maluco. Ai, que mentiroso! Olha aqui, eu comprava tudo com nota, seu idiota! Simplesmente um luxo! Existem hotéis e hotéis, né? Lá! Você pode pagar por hotéis decentes. Não, você pode pagar por hotéis merda. Você pode pagar por hotéis decentes. E você pode pagar por hotéis que já te oferecem um opcional a mais, que é a dignidade. Exato! O hotel que a gente ficava, que é um ótimo hotel, muito decente, limpo. Aham. Ele não oferecia o opcional dignidade. Ai, mas peraí, é limpinho. Sim, mas a questão é, eles têm um quarto econômico. Na verdade, é um hotel econômico. E o quarto dá pra 3 pessoas. Uhum. É uma cama de casal e uma cama de solteiro. Uhum. O problema é, o chuveiro é dentro do quarto. Não tem banheiro. Não tem. Você, a pia é dentro do quarto, o chuveiro Sim. é dentro do quarto. A única coisa que separa o chuveiro do quarto é uma porta de vidro transparente. E o vaso sanitário... É num quartinho dentro do quarto e você só pode entrar de marcha ré. Você já entra sentando. Não tem como se virar, nada não, disso. Não. E não tem respiração. Então é inevitável. Quando você termina e abre a porta, só tem um lugar pro ar ir. Na tua cara. Horrível, horrível. Na cara dos outros. Então pernoitávamos. Sem dignidade. Pois. E o café da manhã lá não tem prato. Pois. Em cima do guardanapo. Night and day, you are the one. Então, aí depois dessas, que eu me fui pra caralho, eu rejeito hotéis econômicos. Ah, sim. Express, qualquer modalidade que eles se chamam, eu não fico. Agora eu tenho um patamar. Né? Não, mas a gente tem que plasmar essas coisas, sim, né? Sim, cara, não, olha só. Quando tem prédio chique pra inaugurar com apartamento pra visita decorado, eu vou em todos. Cara. Vai, é. Alugo uma roupa caprichada. Que mentira. Geralmente aqueles ternos azul marinho com botão dourado, sabe? E o brasão. E pago, não, eu queria ver a cobertura, tô interessado. Que mentiroso. Sempre, cara. Mas posso ver um prédio construindo, cara. Visite apartamentos decorados, tum, tô lá dentro. Simplesmente um luxo. A minha mãe é uma mulher muito fina. Muito fina. Onde ela chega, ela é super bem atendida, as vendedoras. Eu chego nos lugares, não. Ninguém nem olha pra minha cara. Isso tem um motivo. O quê? A sua mãe, ela trata as pessoas com desdém. Mas as pessoas gostam, sabia? Isso porque é uma característica de pessoas ricas. É verdade, o rico tá não, pouco se fudendo. Não, mas ela entra nas lojas sem falar nada e as pessoas já tratam ela bem. É o olhar ela de desdém. Já tem... preso. Não, a minha mãe tem cara de socialite, ela gente. Ela tem cara de socialite, ela tem cara de rica. E é aquela cara de desprezo. Não é. Ai, mas isso é bom, sabia? Eu queria ser assim. Eu entro nas lojas, nego, nem pergunto o que eu quero. Comigo também. Aí minha mãe entra, todo mundo... Ela tem aquele porte, né? Não, mas não. Ela é tão meu amor naturalmente que é meu amor. Ela é alérgica a tudo que não é ouro, meu amor. É uma coisa que vem da pessoa, empola ela, sabe? Se ela botar uma bijuteria qualquer... Ela empola. Então essas coisinhas de 25 de março, meu amor, não dá. Prata, só ouro. Mas a sua mãe, ela tem umas, né, excentricidades demais, né? É, por exemplo, histórias sensacionais. Ela não fala com garçons. Isso, como é que é essa? Não, olha só. Ela inventa umas etiquetas. Ela inventa assim, umas etiquetas de finesse. Aí estávamos lá no Dia dos Pais, no restaurante, todos comemorando felizes. E o garçom chega pra ela, o que a senhora deseja para beber? E aí... ela simplesmente ignora o garçom e fica pro meu pai. Maurício? Maurício? Diz pro rapaz que eu quero beber. Aí meu pai, eu lá sei que tu quer beber? Eu não sou guru, como é que eu vou adivinhar? Aí ela, mas tu só me faz passar vergonha. Você não sabe que a mulher não dirige a palavra ao garçom? Mas o garçom ficava insistindo. No que é o homem que tem... O garçom não tava entendendo nada. Tá falando com a mulher, ela não fala com ele, só fala com o marido. Não, não, não. O garçom perguntava e ela, Maurício, diz pra ele que eu quero... Sem olhar pro garçom, óbvio. Aí eu falei, mas a mãe, como é que ele vai adivinhar o que tu queres pra beber? Ela é o homem que escolhe, meu amor. Gente, mas foi só esse dia, essa maluquice. Ai, mas foi muito engraçado. Aí depois ele veio perguntar o que ela queria pra comer. Meu pai falou o prato errado. Aí ela, eu não quero comer isto, mas como é que vão saber? Esse dia foi fantástico, porque o prato que ela quis, que ela comeu, ela não gostou. E aí o pai de vocês estava comendo uma lasanha e falou, não, come então um pedaço da minha lasanha. Cortou a lasanha no meio, meteu o garfo e a faca por baixo e foi botar no prato dela. Minha mãe odeia que faça isso. Ela fica, que nojo. Que vergonha. Só este homem... Só me faz passar vergonha. Que papai é o oposto. Ai, mas eu caí na gargalhada. É muito engraçado. Exatamente. O senhor Amy, ele é um homem prático. É, meu simples. Pai... Simples. Mas ele é tão prático que chega a parecer louco. E a senhora Amy, por sua vez, é justamente o oposto, né? São os opostos mesmo. Amy de madame, meu amor. Simplesmente um luxo. Olha, morávamos numa cidade que não tinha porra nenhuma pra se fazer. É, todo mundo sabe que é São Lourenço. E descobrimos que na cidade vizinha tinha uns... Não, era na cidade vizinha, era na estrada. Olha, cara, a pessoa começa a procurar programa já fora, né? Não, na estrada. Só, foi na época que teve aquele filme 300. Aquele filme 300 é ótimo. Aqui... Parecendo a Marisura. Meu... E a gente foi fazer a fantasia de espartano. Ah, sim. E aí eu fui procurar um cara que fizesse um elmo de metal e achei ele na cidade do lado. Só que indo pra cidade eu vi uma placa, Restaurante do Espanhol. Excelente. E eu falei, não estou fazendo porra nenhuma, eu vou lá ver qual é o Restaurante do Espanhol. E aí descobri onde ficava, que na verdade não era na estrada o restaurante. É que ele saía da estrada e era um... E ia pro c*** do Judas. Não, ele era um aqueles hotéis fazendas, sabe, tá. Isolados. Ah, poxa, uma merda, mas... Não, eu queria saber onde ficava o hotel, porque eu não vi nada lá além de mato. Chalés lá atrás, tinha um chalés. Chalés lá atrás. Tinha um lago gigante, gigante, patos, gente pescando, vacas, cabritos, sei lá. A comida era fantástica. Nossa, a moça que cozinhava, o marido dela era espanhol mesmo, ele falava, não entendia porra nenhuma. Não, não. O pior não é que você não entendeu o que ele falava. O pior era o bafo de merda. Que isso, cara? É porque os dentes dele estavam podres. Cara, meu Deus! Ele era atencioso e vinha perguntar se a comida tava boa e tal. Eu consegui entender o que ele falava, né? Uh-huh. Mas, cara, aquele bafo de merda. Sabe? Parece que o cara comeu cocô e veio falar com você. Isso, cara. Cara, dá vontade de chorar, cara. É porque ele... A comida, sim. Não, olha só, não era ele que fazia, era a esposa dele. Isso. O cara tem o dente podre, não tem nada demais. Que né? Ótimo, né? Você faz a comida e eu que tenho o dente podre vou recepcionar as pessoas. Pois. Na verdade, ele ficava dormindo num canto. Ela acordava ele porque ele era um espanhol. E era um restaurante do espanhol. Aí vocês levaram seus pais. Aí a gente achou o máximo, porque São Lourenço não tinha nada. A gente já tava cansado de comer gordurame. Uhum. E aí era uma comida muito bem feita, cara. Nossa. Ela fazia paella, tortilha, leite frita. Era, cara... E assim, eu era alto nível. Eu sou exigente pra caralho com comida espanhola, que meu pai faz essa comida. Uhum. Então eu tenho um padrão alto pra comida. Ai, pois, porque o seu ouvido de cozinha é muito bem. Uhum. E aí, quando eu levei lá, eu já vou né, com o pé atrás, né? Mas, claro, era um restaurante que a gente aprovou tudo que a gente passou aí sempre, né? É, resolvemos levar a mamãe. Falei, se todo mundo está encantado, ela vai adorar também. Só que... Mamãe! Senhora M, ela não gosta de nada que nós indicamos. Nada! Nada, cara! E aí ela chegou lá, ela, nossa, mas que lugar é este? Não é nem asfaltado? Aí eu, como se São Lourenço fosse muito melhor que isto. Aí, e era rústico. Era rústico. Era rústico. E aí ela entrou, virou e falou, chama aí a menina que está a atender. Aí a menina veio, ela, pois, eu queria o vinho. Começa com show off, né? Como é que era? Sei lá, você tem por acaso Cabernet Sauvignon, leblebleble da safra de 1982, por favor? Porra, no restaurante rústico de estrada. Show off de vinho. Ai, meu Deus. E aí? Aí a menina, ah não, acho que só tem o... Aqui só... Sidra Cerezé. Aí a minha mãe já começou, mas que absurdo, mas que espanhol é este, esse restaurante? Aí a menina veio com toda boa vontade, eu falo, ela, mas temos sucos de fruta que são colhidos daqui mesmo, da fazenda. Aí a minha mãe, ela quer suco, quer um vinho decente. Isso aqui ela não bebe. Nunca bebeu, nunca pediu, aí que, sei lá. E aí olhou pro galeteiro lá e viu, que miserê de azeite. Parece até que querem economizar. Esta menina não sabe pôr uma mesa? Aí chamou a rapariga lá. Ó, menina, quer fazer o favor aí de botar azeite nesta mesa? Mas que vergonha, este galeteiro que só tem restos. Aí a menina foi e trocou pelo da mesa ao lado, que só tinha dois dedos a mão. Olha, tava pedindo, né, cara? Pronto, minha mãe deu um chilique, falou que a garota não sabia servir, que era uma porcaria. Que isso? Ai, eu já estava morrendo de vergonha. Eu falei, mas, ó, mãe, se quiser mais azeite, ela traz, pelo amor de Deus. Falei, aqui é tudo muito simples, mas a comida é boa. E nisso, meu avô... Meu avô estava lá, meu avô, ele já ligou o Me Processa. Ele tá na idade que Me Processa, que whatever. Conta como é que é a história do Me Processa. Me Processa é simples, você chega numa determinada idade, nenhum processo legal vai te pegar na sentença com vida. Exatamente. Então, foda-se, Me Processa. Exato. Eu tô feliz, Me Processa. É um. Cara, a gente vai passar por isso. Sim, né? E a gente usa esse termo constantemente. Dependendo da idade e das atitudes, a pessoa já tá no Me Processa. Exatamente. E o avô da portuguesa, a senhora Javanete, já entrou no Me Processa. Entrou tudo no Me Processa. E aí a comida estava maravilhosa, estava uma delícia. Minha mãe achou defeito em tudo. E aí veio a senhora que cozinha, veio perguntar se a gente tinha gostado, o que estava achando. Ela, então, estão a gostar? Está tudo ao gosto de todos? Aí meu avô virou e falou assim, ah, é, meu amor. Está muito bom, porque a fome é o melhor tempero. Meu amor! promoção de um cartão de crédito que ele usa, né? Chegou lá um bilhetinho. Você ganhou um jantar no restaurante blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé. Le s'il vous plaît, de meu amor. Localizado na Avenida Atlântica. Sim, era um bom restaurante, num mega hotel. Ah, era muito chique. A gente ficou empolgado, né? E, gente, temos que aproveitar isso. Que tinha direito a levar, né, meu pai e mais 3 pessoas, meu amor. Vamos lá, todos arrumados, né, pra não pagar mico e tal. Chegamos lá. Minha mãe estava adorando. Até que, enfim, vou num restaurante chique. Meu pai não leva, né? Só em épocas comemorativas. Em datas comemorativas. Fora disso, ele não leva. Quando leva, é sempre aquela pergunta. Esse prato dá pra dois? É óbvio. Na rua ele sempre come pouco, né? Eu como muito pouco, muito pouco. Gente de pizza antes. Mas então chegamos lá. Era um serviço, né? Tudo bonitinho e tal. Ah, esses restaurantes que são 2 garçons pra cada pessoa, né? É. Aí a gente começou a olhar lá o cardápio, aí eles começaram a trazer pãezinhos, né? Antipasti, meu amor. A gente tá olhando lá o cardápio, só pratos de R$100. Ai, toma. Que bom que é de graça, meu amor. Aí o garçom chegou e falou, olha, pra ter direito ao prato principal, é necessário você adquirir o antipasti. Um conjunto, tinha entrada, tinha sei lá o quê, tinha o jantar, tinha degustação de sei lá mais o quê. Isso. O jantar tava lá no meio do negócio. Isso. E aí, quer dizer, só essa parafernália toda sai mais de R$200 por pessoa. O cartão de crédito só iria pagar o prato do jantar. O resto do percurso de comidas, você era obrigado a pagar. E a gente só descobriu isso lá na hora. Quando meu pai descobriu isso, a cara da mamãe já ficou desesperada, né? E aí, eu ia colocar a mão no pãozinho, mas meu pai, não, não! Garçom, por favor! A Agatha tinha pedido uma água, meu pai cospe de novo! O cara ficou com pena, o cara falou, não, a água é por conta da casa. Porque... A gente tava, não tava escrito assim no cartão. Aí o cara, perdão, mas isso aconteceu com várias pessoas, é isso mesmo. A promoção estava com um erro, tarará, e a gente, cara, se levantou. Aí eu, tô em casa, na televisão, recebo uma foto mensagem no meu celular. A foto são a senhora Jovem Nerd, a mãe e o pai dela, saindo cabisbaixo. Derrotado, cara. Você ainda tem esta foto? Eu acho que eu tenho. Assim, pelo a mãe amor de deles Deus. Tava levando a bolsa tá arrastando a bolsa no chão, sabe? Na ponta da alça, mas andando, cara, arrastando os pés. Ai, cara. Eu me diverti tirando essa foto. De graça. Experiência de graça, meu amor. Já aí valeu. Aí a gente saiu e foi comer uma pizza. Quase, quase, quase, quase. A gente foi entrando no carro. Simplesmente um luxo. Se a conta for absurda, cara, eu não perco a minha dignidade. Eu me mantenho inabalável com qualquer valor. Blue Hand, Signore, o amigo imaginário. Isso. Fomos num restaurante na Barra da Tijuca. Um restaurante italiano famosíssimo. Aham, no Rio de Janeiro. E você falou que era o rei da salsicha de Chicago, né? Seria uma boa. Aí, vinho chileno de não sei o que, aveludado, caralho. Tem cordeiro, tem palheta, não sei o que lá. Cara, começamos a fazer uma orgia alimentar. Ai, meu Deus. Comemos bem pra caralho. Mas sem olhar preço. Ai, quando meu Deus. A conta, eu peguei, porque eu não me abalo. Não muda a minha expressão. Sim, é verdade. Aí eu peguei a conta, abri, olhei e falei, R$400. Aí o pessoal, né, tudo bem pra caramba. É, até que não foi tão. Eu, pra cada um. Cara, foi uma entubada. Eu passei 2 anos sem sair de casa. O Hand começou a falar tão rápido que a voz dele desapareceu. Só ficava a boca se movendo. Quando ele voltou a falar de uma forma compreensiva, era esperanto. Como é que deu pra gente errar? Como é que deu pra gente poder pagar isso? Simplesmente um luxo. O meu pai é músico. Senhor M. É. Ah, é assim, história. E aí ele foi chamado pra fazer uma festa no Réveillon de um hotel 5 estrelas. O que é normal, na verdade, na vida de é, todo trabalho. É, todo ano ele faz. Mas desta vez, era tão chiquetê que todo mundo da banda podia levar os parentes. É bom de deixar claro aqui que a senhora Jovem Nerd, ela tá acostumada a trabalhar no Copacabana Palace. É, ela está... Eu tive grandes experiências de luxo, tá bom? Eu comi caviar, eu comi salmão de primeira. Comia com buffet Del Mar, meu amor, que é um buffet chiquerésimo, tá? Eu me acostumei com um padrão que é difícil voltar, meu amor. Vestia com toalha de papel crepom, nunca mais, meu amor. Coxinha de galinha e brigadeiro no granulado. Aquele galo de papel alumínio com ovo espetado. Não só podia ir toda a banda pro hotel Chiquetê 5 estrelas, como também podia levar os parentes e ia ficar lá uns 4, 5 dias, aproveitando tudo do bom e do melhor. Ah, é? 4, 5 dias no hotel? Foi um espetáculo. Que eles iam fazer várias festas, não era só na noite de Réveillon. Isso não é uma novidade pra eles, não, né, porque eles já fizeram festas em hotéis em Angra que demoraram o final de semana inteiro. Sim. Pessoas refinadas, né, cara? Na semana do carnaval, foi fechado por 4 dias pra uma festa de 50 anos da mulher de um bicheiro. Que ótimo. Pagaram a estadia de todo mundo que tava lá, entendeu? Muita gente, né? Fechar um hotel. E aí a gente foi lá fazer nossos serviços de banda, né, meu amor? E aí o motorista do ônibus que levou a gente, ele tinha cara de gringo. Ele não tinha cara de, né, assim, de gente brasileira. Ele tinha cara de gringo mesmo. E aí, o que ele fez? Pegou uma bermudinha de florzinha, colocou, se misturou na festa. Porque a festa era assim, né, praia, piscina, tudo, né, todo mundo tropical. Loucura tropical. O cara pegou, se infiltrou lá no meio, fingiu que era um grande empresário bem-sucedido, meu amor. Caraca. Fingiu que não falava português, colocou, coitado, o hold da banda... pra fingir que era tradutor dele. Caraca! E ficou lá no meio da festa, meu amor empresário. Pegou 2 gostosas. Sério? Foi pro quarto e ficou pelado na varanda. Que isso? Aí os músicos começaram a ver e foram falar com meu pai e com a sócia. Ô, meu amor, o motorista do ônibus tá pelado na varanda. De parabéns, motorista, cara. Pegou geral, eu tô falando sério. É, meu amor. Fingiu que era empresário, choveu mulher. Caraca, tá vendo? Mó cara de gringo. Ah. Imagina a cara dessas mulheres no dia que elas estavam indo embora, elas veem o cara do motorista de ônibus de banco. Ah, ele devia estar dando uma banana, Brasil. Mostra sua cara. Parabéns, muito bom. Simplesmente... Já foram pra cassinos cantar. Verdade. É, em Punta del Este, meu amor. Era um cliente excêntrico que gostava de cantar. Então ele fretou um jatinho lá, fretou um aviãozinho lá pra levar seus familiares. E fez no teatro do Hotel Conrad em Punta del Este, meu amor. A Maria Júnior. Ele fez o seu show particular, entendeu? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas o hotel bancou a estadia de toda a família dele, né? Inclusive da banda. Mas, meu amor, o que eles gastaram no cassino, pagou 20 vezes aquele... Verdade. Pagou o show, pagou tudo. Você vê, né? O cara fez um festão, não precisou pagar nada. Você quer vida, você vai fazer seu aniversário, você freta um avião para levar os seus amigos e a banda. Exato. Tem tudo pago no hotel, só porque você joga mal pra... Uma fortuna no cassino. O lance mínimo era, sei lá, 500 mil. Ah, tinha sala VIP. Eu entrei na sala VIP, meu amor. Pois. É e, olha, fechada no cassino. E o cara perdeu foi dinheiro, né? Mas ele estava tão feliz que até pagou a banda em dobro. Sério? Ele gostou tanto da voz da senhora Jovem Nerd. Eita, ferro. Pagou em dobro. Simplesmente um luxo. 5 dias no hotel 5 estrelas. Desta vez podia levar todos. E a minha mãe ficou empolgadíssima, foi às compras, comprou roupa nova. Cada vez que tem uma oportunidade dessa, o senhor M toma entubado. É verdade. Cartão de crédito paga seu jantar. toma roupa nova. Aí ela compra tudo. Compra sapato, compra roupa, compra maiô. Fim de ano no Hotel 5 Estrelas. Toma, Eduardo. E não... tem que estar preparado para o ambiente. É, e não pode repetir a roupa. Pois, foi toda preparada, chegou lá, toda esquetê, comprou mala nova, esquembal. Mala nova. Minha mãe entrou lá toda chique no hotel, as pessoas já, ah, pois não, senhora, não sei o quê. Aí entra o meu pai atrás e diz, não, não, nós somos da banda que viemos tocar. Estragando tudo. Aí, ah, é, pois, então vou levar até os seus quartos. Aí minha mãe, ai, mas em que ala nós vamos ficar? Eu quero ficar com vista pra piscina. Aí o rapaz, não, não, esta ala não tem vista pra piscina. Aí minha mãe falou, qual é o andar que nós vamos ficar? Eu gosto de ficar alto, que eu não gosto de barulho de rua. Ele, não, não, a ala que a senhora vai ficar não tem elevador. Ai, meu Deus. Ai, minha mãe, mas o que está acontecendo? Aquela blusa tinha que dar branco. O que está acontecendo? Aí o rapaz explicou. Não, a banda pode vir trazer os parentes, tudo, mas vai ficar na ala VIP, very important, pobre. Ficou do lado da caldeira do hotel. Cara, era... O hotel era chique, maravilhoso, e de repente você atravessava uma quadra gigantesca e ia parar nos fundos, num complexo de tijolinhos. Cara, era horrível. Olha, não tinha elevador, era aquelas escadas de cimento. Meu Deus. Aí minha mãe ficou desesperada. Mas o que é isto? Eu não vou ficar nesta porcaria. Mas é que é a ala dos garçons. Meu Deus. Aí meu pai, não reclama que eles estão a pagar bem, você vai poder usufruir tudo do hotel. Qual o problema de ficar em outra ala? Ela, ai, mas que vergonha. Aí minha mãe ficou desesperada. Ela dava boa noite para as pessoas e entrava no elevador. Tchau, boa noite. Para fingir que estava, né, na ala VIP. Eu não estava nem aí, estava lá curtindo o hotel, a piscina, não estava nem aí com a ala. Mas a minha mãe estava ofendidíssima. Como se não bastasse que ela já estava fula da vida. Morreu um dia antes da festa do Réveillon o dono do hotel, melhor. Meu Deus. Calma. O senhor lá empacotou e colocaram o defunto na ala dos fudidos. Foi mesmo. Foi um velório. O velório foi na ala dos fudidos. Era no hall de entrada dos fudidos, lá o velório, tudo. O rapaz, lá o senhor em cima da mesa, com as toalhas, com as flores. Meu Deus do céu. Aí minha mãe, eu não vou passar por um defunto. Aí a gente, ô, mãe, qual o problema de passar pelo defunto? Tem um biombo. Ela, como assim tem um biombo? A gente entra e vê um homem descalço sentado na mesa. Deitado na mesa, um homem com os pés de fora. Ai, que horror. Aí, minha filha era dos fudidos, é isso, fica lá com o defunto. Aí minha mãe deu um pedido, deu um escândalo, tava com medo, sei lá o quê. Aí meu pai explicou que a minha mãe não gostava, que tinha medo de defunto. Sei lá o quê, que de ponta ia começar a feder. Ai, meu Deus. E aí, conseguiram lá, depois de um pedido da minha mãe, colocar minha mãe lá num quartinho melhorzinho. O pior quartinho da ala VIP. A gente se mudou depois, meu amor. Ah, mas meu pai que pagou, meu amor. Toma. Não foi por conta do hotel. Toma, não. Aí ele, não, pois não, senhor, pode ficar à vontade, vai ter que pagar o valor da diária. Ai, e meu pai, cara, coitado, pagou lá pra minha mãe. Tomou mais uma na saída. Ah, né, claro. Sempre, né? Então, enquanto o papai é o Borat no inglês, né? A mamãe é a meu amor. British English. Okay, a sua mãe, ela considera o inglês britânico o verdadeiro inglês, não, né? Não, porque ela estudou na cultura inglesa. Sim, mas o inglês britânico é que é mais pomposo, né? Ah, ela só ela fala considera. Britânico. Ela, o sonho dela era morar na Inglaterra, então, minha mãe. Então, enquanto o papai chega lá, please, could you give me Fritz Potato? E minha mãe fica, ai meu Deus, que vergonha, meu marido. uma coisa quando a gente foi à Disney. No ice, please. Ele falava, eles botam muito gelo, meu Deus. Eu vou perder refrigerante assim. Olha o retrato. E o apelido do teu pai na excursão ficou No Ice, né? No Ice. No Ice, please, né? Aí ele sabia também, where is the restroom? Ah, mas meu pai também é o rei do inglês, né, cara? Eu ensinei pra ele a pedir cerveja, né? Aham. Beer. Ele chegava... Chegava no balcão, sentava e falava assim, Bia. Simplesmente um luxo. Aí a mamãe é sempre o show-off do inglês britânico, cultura inglesa, meu amor. Quando ela chega nos Estados Unidos, onde as pessoas não conseguem entender, né, quando você fala um pouco diferente, chega lá, Liz. I would like a glass of water, please. I'm not excuse me. Aí ela fica, mas que absurdo, eles fingem que não me entendem. Brasileiro, com sotaque, fazendo inglês britânico. Simplesmente um luxo. Ah, e a mamãe também gosta de fazer surpresas pro papai. Ah, boa! São surpresas que um dia meu pai vai ter um infarto. Um dia uma dessas surpresas mata o pai de você. Cara, o papai tem coração muito forte. Ai, né? Graças a Deus. É uma surpresa, meu amor. Eu vou à Austrália. Com seu cartão de crédito. Quando ela chegou lá na Austrália, passados os dias... Surpresa, Maurício! Comprei um carro também! Então, mas a mamãe não quer carro de fudido, meu amor. Ela comprou um carro bonito, porque o do papai é um carro velho. E quando a gente foi no restaurante uma vez, um restaurante fino da Avenida Atlântica, meu amor, o manobrista falou, ô Edmilson, onde é que eu estaciono essa carroça aqui? Simplesmente um luxo. A mamãe teve uma época, né, que ela resolveu ter um lado social muito grande, assim. Não social de caridade, não. De gente, né? De ter muitos amigos e tal. Então, meu amor, teve um dia que ela resolveu fazer um chá. Um chá lá em casa com um desfile, meu amor. Ah, não, cara, isso não. Então, nós tínhamos modelos de 2 metros com roupas. Que gente. Desfile de quê? Ah, sei lá, meu amor. Era festa. Desfile de roupas e joias, sei lá. As amigas pra assistir. A casa virou uma passarela, meu amor. Foi Deus muito engraçado. Olha, eram modelos, essas profissionais de passarela. É, meu amor, era modelo manequim, não era modelo manicure, não, meu amor. Modelo mesmo. E eu ficava pra uma delas, eu ficava, mas como é que você faz esta cara? Por hora que desfila lá, você tem que olhar para o horizonte. Muito real. O olhar perdido. O papai chega em casa e ele, mas o que é isso, mãe? Chega em casa trabalhando com o tecladinho lá no braço. A mamãe fazendo desfile, meu amor. Os porteiros do prédio achavam que quem tinha dinheiro, o grande boato do prédio, meu amor, era que a mamãe era rica e o papai era um músico. E que meu pai estava dando golpe na minha mãe. É sério. Porque vinha ela toda arrumada e o papai mais esportivo. O tecladinho, sabe, indo trabalhar com a carroça dele. Simplesmente um luxo. Então, nesta onda de desfile, não sei o que é minha mãe. Minha casa não está adaptada à alta sociedade. Eu preciso ter objetos de arte dentro desta casa. Você acha que rico tem toque-estoque, meu amor? Pois, ela foi naqueles antiquários lá daquele shopping lá, como é que é? Cassino Atlântico. Ai, ótimo. E aí conversou lá com a mulher toda pomposa, e a mulher, não... A senhora fique tranquila que eu vou levar tudo na sua casa, a senhora vai adorar. E a mulher espertalhona levou a loja inteira. Ai, meu Deus. Chegou com um caminhão e começou a colocar biombo, arca, poltronas chiques, vasos e não sei o quê. Quando meu pai... Sempre, né, cara? Sempre ele chega em casa e tá tudo diferente. Ele achou que tinha entrado no apartamento. Ai, meu Deus. Eu sempre com esta mania de entrar na casa dos outros. Aí, voltou e fechou a porta, entrou no elevador, apertava o nosso andar e a porta não fechava. Continuava no mesmo andar ali, mas não é possível, isso aqui tá com defeito. Aí ele foi lá, perguntou, pô, o que está acontecendo? O elevador não para no meu andar, tá parando num andar estranho. Ele... Mas amor, é isso. O senhor tá falando, não dá certo. Mas não é possível, que ele é na minha casa. Não reconheço nada. Para um caminhão já é isso, Mari. Para um caminhão aí, tá tudo adaptado, tá tudo adaptado. A casa estava adaptada ao nível, meu amor, da nossa mãe. Ao nível, meu amor, entenda como quiser. Não, mas o negócio é que não estava nada comprado. A mulher deixou lá tudo pra minha mãe experimentar, ficar apaixonada e querer comprar. E aí meu pai entra em estado de choque. Parece até biombo. um biombo gigantesco, cheio de... todo em madrepérola. Tinha um vaso chinês gigantesco lá. O vaso era bonito pra caramba. Da era, não sei das coisas. Da era xing-ling, né? Da era pro meu pai quebrar, né? Aí, o meu pai... Mas o que é isto? Além de desfile, agora tu faz... Tá fazendo a casa de museu? Aí minha mãe... Não, meu filho, está aqui para eu ver qual que vai, a peça que vai ficar melhor, mas eu acho que ficaram todas tão bonitas. Olha, jogando verde. Aí meu pai, não, tudo bem, só quero saber quanto custa isso aqui. Pois, a mulher virou, soltou um valor, mas isto ela estava dando valor da primeira peça que ele estava a olhar, que era o vaso chinês. Ele, eu quero saber quanto custa. Quando ele falou quanto custa, ele apontou assim para frente e ela achou que era só pelo vaso. Ai, meu Deus. Aí ela, sei lá, fica no valor de 20 mil dólares. Meu Deus. Aí meu pai, o quê? Isto tudo aqui? É toda essa parafernália, 20 mil dólares? Você está maluca, Marli? Aí a moça, não, meu senhor, o vaso custa... Ai, que horror. O meu pai, mas o quê? Marli, você está maluca? É a frase que o papai mais fala pra mamãe. Marli, você está maluca? Aí, cara, como é que ele falou? Ah, é o grande chavão do papai, né? Aí, sempre quando ele quer dizer, né, que é simples, é... Eu sou músico! Eu sou músico! Aí minha mãe inventa músico, não, maestro! Meu amor, isso já deu um problema, esse negócio. Ela fica inventando que meu pai é maestro. E aí uma amiga dela lá da Alta Roda falou, ah, mas é mesmo? É maestro? Ela começou a falar da escola blê, blê, blê, de música, não sei o quê. Você sabe a sinfonia número tal de não sei o quê, em dó maior? Meu pai não sabe nem ler partitura. Ele só lê cifra, meu amor. Ele toca de ouvido. Peraí, não. Temos que convir que papai é um grande compositor, meu amor. Com várias músicas aí, entendeu? Só que ele aprendeu tudo de ouvido, entendeu? Ele é autodidata. Sim. Ele aprendeu a tocar os instrumentos sozinho. Nunca ninguém ensinou, ficava... né? Que ele era maestro e que tinha uma orquestra. A banda era orquestra. Era orquestra. Meu pai mandou arrancar tudo, né? Sai com tudo daqui da minha casa agora. Mas ela conseguiu ficar com a arca, meu amor. É. Mas conseguiu. Uma arca toda dourada lá. Meu pai tacou a televisão em cima. Nossa, ela ficou pra amor. A minha vida inteira assisti a Mauri Júnior. Sim. A Mauri. Na época de Miami, que era aquelas lojas Victor's e tudo mais, cara. Sim, e hoje agora que a gente trabalha junto aqui, a gente, quando entra na madruga, vai pra Mauri Júnior. Direto pra ver aqueles clipes malucos. olha aqui, agora que nós trabalhamos juntinhos. Ah, é apagação de homossexual. Temos a Mauri Júnior de Brasil. Assistimos juntinhos a Mauri Júnior de madrugada. Para reduzir custos, meu amor. Nós viemos morar todos na mesma casa em Curitiba. E aí fizemos olha, o nosso. Tá queimando nosso filme aí, ó. Olha aí, meu amor, não pode. É pra reduzir custos, é a consciência ecológica que nós temos. Simplesmente um luxo. Mas então, somos fãs da Mauri Júnior. O único homem que pode usar gola rolê. Não, cara, o Mauri Júnior, ele é a personificação do socialite, cara. Sim. Ele segura o microfone como se fosse uma taça de champanhe. Exatamente. Tudo nele é fantástico. Ele ri, ele parece um boneco de terrível, cara. A boca dele mexe. Ele mexe, ele ri e faz isso abrir. E a boca abre e fecha, cara. Não, não, o melhor de tudo foi que no outro dia passou um programa... do programa dele, né? Ele entrevistando uma moça que fazia foto Kirli. Pô, isso faz muito tempo. Como é que é? Ela fazia... Eu já fui nela. Faz o quê? Eu fui nessa mulher que tira foto Kirli. Assim, você põe o dedo lá naquela maquininha, aí sai lá a aura do seu dedo. Ah, sai a... Tira foto da aura. Da aura, energia, volta do sim, corpo. Sim, é, mas foi. E aí? E ela foi na Mauri Júnior. E ela fez olha, a foto Kirli do Amaury Júnior. Aí ela veio falar dele, né? Porque ela, pela sua foto, ela vem falar dos seus defeitos, né? Dos perigos. Ela, bom, pelo que eu estou analisando aqui, você, Amaury Júnior, tem déficit de... Ele tinha déficit de estresse. Déficit? Isso é muito chique. Eu quero chegar a esse padrão, meu amor. O cara vive na alta roda, nas cara, férias. Ele vive a vida de sonho, cara. É um glamour, tá? Exato. Ele ganha, provavelmente, pra ir nessas festas. Claro. Ele ganha as viagens todas, ganha tudo, cara. E ele o não problema tem... dele é um jabá do começo ao fim. Não, não, mas aí ele ficou preocupado, ela falando isso. Ele, não, não, mas eu me estresso. Eu tenho que elaborar o programa todo. Eu não levo uma vida assim, não. Eu sou uma pessoa que me preocupo muito. Ela, bom, não é o que diz aqui. Só que agora ele tá dividido. O programa dele já não é mais o que era. Agora tem vários clipes gigantes pra mostrar as festas mais chatas que ele cobre. Então, em vez de ele entrevistar, só aparece as pessoas sorrindo e tal. Exato. E aí ele divide agora o programa entre vários outros socialites, né? Ele bota um quadro pra aquela Dani... Dani-se até o nome do quadro? Exato. Já botou aquele... Ele botou o Chateaubriand. Isso, já Chateaubriand. Botou o Chateaubriand, cara. Aquele cara pra entrevistar de pessoas. E outro dia eu tava assistindo aqui, eu, a senhora Jovem Nerd, e aí apareceu uma senhora mostrando decoração. Ah, muito bom. Conta aí. Ai, cara. Era uma senhora muito viva. Meu avô. Meu, mas era meu amor, é aquele tupete no laquê, né? É. Camargo. Aquela cara esticada, né? Isso. Ele, vocês tinham que ver a cara que a senhora Jovem Nerd faz pro meu amor. Quando ela imita essas mulheres, ela estica a boca, estica a cara, tudo. Parece que tem que afrouxar a Maria Esquinha, sabe como é que é? Eu era uma decoradora, meu amor, num apartamento da alta sociedade. Então ela tava explicando lá, mostrando uma mistureba de tendências lá, mas tá tudo ótimo porque é gente rica, né? Então gente rica tá tudo legal, né? Se você faz, você é pobre, é cafona, mas rico pode misturar. Aí ela tava lá dizendo, e eu já era 1 da manhã, eu tava com sono, mas nessa hora... Bora, cara. A mulher chega e fala: o grande desafio, meu amor, neste apartamento foi colocar no espaço de apenas 400 metros quadrados sala de estar e home tite. Cara, gente, what? 400 metros quadrados? Meu Deus! Dá 4 apartamentos do meu! Cara, eu não acreditei nisso. Cara. Ai, meu Deus do céu! Simplesmente um luxo. Teve uma outra Dama Júnior que ele tava entrevistando uma mulher que tem um spa. Ela tem um spa não sei aonde, um spa chiquerésimo. E ela tava falando, né, que todos os ambientes do spa foram baseados em hotéis da Europa e tal, né? Aí ela falou, não. Inclusive, meu amor, a piscina do nosso spa é a réplica fiel da piscina do Hotel Ritz de Paris, meu amor. Aí, nessa hora, o Amaury Júnior acordou do torpor dele, que ele fica entrevistando, e falou assim, ah, o Ritz foi onde a Diana morreu, né? É, mas ela não morreu no Ritz. Ah, mas ele soltou essa, a mulher ficou apavorada. Ah, o Ritz! A mulher arregalou o olho, estourou o botox da mulher toda, cara. Ah, não, mas vamos lembrar dos momentos felizes. Simplesmente... um luxo. Então nós temos pessoas que já chegaram no padrão mais elevado, que nós ainda não estamos lá, como Vera Loyola, né? Uma socialite conhecida, empresária e tal. E ela tem seus cachorrinhos, né? Duas cadelinhas, uma Pepezinha e uma Perepepe. Olha que nomes, meu amor! São nomes maravilhosos, meu amor. Pepezinho e Perepepe. Mas que horror! A Pepezinha fez 12 anos de aniversário e ela resolveu fazer uma festa para os cães socialites, né? Do Rio de Janeiro, da alta sociedade. Convidou o decorador Éder Meneghini, que inclusive se queixou que ficou pisando em cocô várias vezes. Teve tudo, teve comida de cachorro, comida de gente e tal. A cadela ganhou pingentes de ouro e tal, não sei o quê. Mas o melhor, gente, eu queria estar nessa festa. Eles cantaram parabéns falando au au em vez da letra. Imagina a Vera Loyola com aquela cara de chihuahua cantando au au au, meu amor. Simplesmente um luxo. A senhora Jovem Nerd anda atacada aqui, de meu amor. Tudo que acontece, meu amor. Ela fala agora o tempo inteiro assim, quando eu não imito o Borat, ela tá falando também. É, pois. Então, meu amor, eu estou atingindo um padrão, já falei mil vezes que é difícil voltar. Nós estamos num prédio que ainda não está nesse padrão. E o síndico coloca um papelzinho Chamex lá na portaria. Temos dois elevadores, né? Escrito assim, chame apenas um elevador e de preferência o que estiver mais perto do seu andar. Meu amor, eu não vou ficar fazendo conta, meu amor. Eu aperto os dois e foda-se, tá bom?